cansado de treinar. Não deixe de bater. Espero que não saiba o que sou. Eu queria mesmo é saber nadar. Seríamos rápidos como um rio. Como fosse igual a ti. Força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traz.